Luna 964, desce para 4.000 pés, altímetro na 014. 3.000 pés, 3.005. Azul 2702, desça para o nível de voo no 20, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, reporte para modificação das regras. Gente, 2702, voe para a posição Bomed e mantenha inicialmente o nível de voo no 120. Azul 2702, confirme, tem condições, correção, desconsidere, deixa para nível de voo 080, 2702. Localizador Neon 41. Neon 41, completa sinal, chave torre, frequência 98.95. 6.3.5, desce para 2.000 pés, KNH1.0.4, autorizada sinal do procedimento LS que se reia da pistana 0, reporte estabilizado. Chané 6336, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Centro Recife, 12685, alterno 2545, boa, Chané 6336. Gol no 964, desce para 3.000 pés, KNH 1.0.4, se considera restrição de altitude em Itapre. Obrigado, desce para 3.000, se considerando altitude 1.0.4. Gol 1964, revisa para 2209. Já está em condições de tomar guitarra? Confirme. Gente, desça para o nível de voo 050 e KNH 1.0.4. Azul 2702, desça e mantenha inicialmente o nível de voo 070 e em Bomed está autorizada a descida para o nível de voo 050, 2702. Confirmação está agora em condições de tomar que Charlie. Gente, reporte para cancelamento. 2702, regra de voo cancelada ao 1643, desça para altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés, o altímetro em Salvador na 014. Desça 964, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento INS que se rei da pista no 0, altímetro no 0 no 4, reporte estabilidade. Paramos estabilizados, desça para 2.000 na 014. Panema 3.5, chave torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. Tá bom, obrigado. Estabilizado no 964. Dona 964 completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. Azul 2702, não tráfego de conhecimento no setor. Tem frequência livre para a programação. Azul 2702, confia informação? Azul 2702, após a decolagem, passa. E o senhor chama controle de Salvador. Azul 5055, acione identificação, desse a via Bomed 1 no Paranilo 050, ajuste no 014. Azul 5055, Salvador está operando no visual, não há nenhuma modificação. Sistema Charlie Hotel 9 Zulu, Alien Condor Position. Echo Charlie Hotel Mike Zulu, go ahead. To... Alien Condor Position. Charlie Hotel Mike Zulu, mantém Conde, mantém Father X Conde Position, mantém só leva 1 a 5 0. Verdade, eu estou fazendo Position, mantém só leva 1 a 5 0, mantém só leva 1 a 5 0. É 3144, acione identificação, desce a via Bomed 1 para nível 060. Ajuste Salvador 10114. Voo 2008, acione identificação, voo e Bomed, para acertar a chegada Bomed 1, com ajuste Salvador no 04. Voo 2008, 63 milhas, sul do oeste de Salvador, contato para a descida, atrás para a descida. 2008, desce para nível 070. Azul 5055, voo em posição ITAP. Tem 3144, voo em posição ITAP. Conteúdo Salvador, azul 5076, cruzando 1700 pés, decolado, boa tarde. Azul 5076, contato radar decolagem, suba a via saída Coral 1 no Bravo para nível 180. Coral 1 no Bravo até o nível 180, azul 5076. Voo 2008 reduza para 230 nós. Azul 5076, voo em posição coral. Está presente, posição coral, azul 5076. Gol 2008, forma o tráfego 10 horas, 12 milhas, rumo nordeste, passa nível 100, desce para nível 060, APA 320. Motor deu azul 5055, azul 5055, só precisar direto do 1, desce para 2000 pés, o ajuste no 094, precisa de EDS que fez a pista no 0, reporte estabilizado. Então, 3144, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 0104. Posição Duna, são instaladas as restrições de nível da chegada da Bombete 1. Então, 3144, confirme velocidade indicada. 0250. Azul 5055, confirme velocidade indicada. 245, azul 5055. Tente. O 2008, vetoração para sequenciamento, mantenha por 025, limite será radial 280 em Salvador, então seu número 3 na próxima. Na 3144, disse para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado em ILS, que foi da pista no 0, suposta aplicada. Acione identificação dessa via bom para o nível 050. O ajuste no 094. Voo 2008, traço informado anteriormente. Agora 1 hora, 6 milhas. Passa nível 055, desce para 2000 pés. Chegou 2008, desce manter nível 060. Voo 008, desce para 4.000 pés, no destino 0104. Azul 5076, boa evolução, e o COVID. Azul 5055. Azul 5055, chame a turma na frequência 118, decimal 95. Voo 2008, para interceptar o curso localizador, curva direita, pro 050. Já por hoje, está autorizado a interceptar o ILS à esquerda, pista no 0, visto para 3.000 pés. Reposta da pista. Voo 2008. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2230 da Árvor, cruza 1.100 pés. Passaredo 2230, contato radar de decolagem, suba via Árvore 1 para nível 180. Árvore 180. Level Echo Charlie Hotel Mike Zulu. Zero, nine, zero, confirm. Send by Echo Charlie Hotel Mike Zulu. Só confirmando, passageiro 2230 está livre da restrição, autorizado 180. Passageiro 2230, autorizado subido para nível 180. 180. Eco Charlie Hotel Mike Zulu, send for level 090. Localizador, 3144. 3144, completo sinal, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Tá 3154, acione identificação, deixa ver a chegada bom médio 1 para nível 060, faz o eixo no 094. O 2008 deixa para 2.000 pés, aguarde transferência. Charlie Hotel Mike Zulu, 56 miles north east Salvador, VOA, Beta Contact Terminated, Contact Aracaju, Abort Control, 120, decimal 1. Echo Charlie Hotel Mike Zulu, Aracaju, Abort Control, 120, decimal 3. Voo 2008, reduza para aproximação final, segue tráfego número 2 na aproximação a 7 milhas, com 1.040 de ground speed. Reduzindo velocidade, voo 2008. Voo 2008, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Passarete 2230. Autoridade direta elétrica. Alerta, DCT, o passageiro 2230, grato. Azul 5076, 58 milhas, sudoeste, Salvador, serviço H encerrado, chame em controle, ilhas, na frequência 120.1. Passarelo 2230 vai manter a proa 290 por 10 milhas devido a formações. Passarelo 2230 está autorizado a desvios na proa 290. 2230. Voo 1885, desça para 4.000 pés do ajuste no 014. Para 4.000, 1-0-1-4, voo 1-2. Cal. Regressando à proa de Lefa, o passaredo 2230. Tente, passaredo 2230. Está 3154, estou autorizado de desvios na Pro 055. Pro 1885, confirme velocidade indicada. 2409. Bem, chegou 1885, está cancelado as restrições de velocidade na chegada bom. Vamos com o seu número na aproximação. Ok, acelera então. Voo 3154, reduz para 2309. Voo 1885, deixa para 2000, faz autorizar via ADS aqui, trade da pista 10, ajuste no 0114, reporte estabilizado. 2000 PM de 14. 3154, deixa para 4000, faz o ajuste no 0114. Pode ser dona, com bom 1885. Bom 1885, está autorizado a posição dona. Valeu, obrigado. Controle ao Gol 1397, 1200 pés, boa tarde. Gol 1397, contato com o radar de decolagem, suba via saída Samvo 1 para nível 360. Samvo 1 para 360, Gol 1397. Pode ser externo, com gol? Gol 985, mantém a duna, reporte estabilizado. Ok. Pastor 01, para o contato radar na decolagem, suba via saída Conde, para nível 090. Ponte 090, Pastor 01. Estabilizou o gol. Gol 1885, torre 118, decimal 95. Boa tarde, boa tarde. 1164, acione identificação dessa via Bomed 1 para nível 050, o ajuste no 094. Acione via Bomed 1, 114, ajuste o 1164. O 1164, estou utilizando o WhatsApp. Localizador, SAM 3154. Chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa. Uno 397, chame Tete Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251, 238, gol 397, chega uma borda. Passarei do 2230, solicite ao centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288260, obrigado, boa tarde e um abraço. O 1164, desça para 4.000 pés, cancelado as restrições de nível e altitude e velocidade da chegada com média 1, então seu número 1 na aproximação. Ok, 4.014, 1164, esperando a restrição. Controle, é o pastor 01, 10 graus à direita, desviar de informação. Pastor 01, está autorizado os desvios. 1964, Palma Chuva Leve sobre o campo. Ok, 1964, copiou. Passa o 060 para 4. Voo 1964 disse para 2000 pés, autorizado IADS X-Ray da pista no 0. O ajuste permanece no 014, reporte estabilizado. Gente, 2000 autorizado IADS, vai reportar estabilizado. Voo 1964. Channel 6326, ação de identificação, foi bom médio, parece que está chegando bom médio 1. Channel 6326, com faculdade estabelecido 67 milhas sudoeste, Salvador, isso para o nível 050. Voo 1964, está no INS, estabilizado. Voo 1964, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, voo 1964. Estou chegando aqui, Alto 01. Pastor 01, prossiga. 30 graus à direita, ele está flutuando. Por quantas milhas, Pastor 01? 01, confirme por quantas milhas? 35 milhas. Tente, Pastor 01. 6326, desça via para 2000 pés, está autorizado IADF, é feita a pistão no zero. O ajuste no 0, 1, 4, a posta está aplicada. Pastor 01, confirme mais quantas milhas irá manter pro 085? Aproximadamente 45 milhas. Gente, Pastor 01, 4 ou 5 milhas. Pastor 0263, acione identificação, voo Itaco para interceptar a chegada com o MED-1, o ajuste estava do 0 no 4, reporte para a descida. Pastor 0263, descida autorizada nível 120.